Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar aí de Kyle Busch mais uma vez, né, Orelhão? Não tem nem como não mencionar o Kyle Busch, dominou a corrida, 149 voltas liderada das 160 voltas, né, teoricamente, das 160 voltas que seria o normal da corrida. Nós vamos falar por que durou até a volta 170, 10 voltas a mais. E assim, Kyle Busch dominou, liderou, quarta vitória no ano. Agora ele soma 38 vitórias na Sprint Cup no geral. Ele consegue varrer pela segunda vez, né, o corrida em Michigan, final de semana em Michigan. Só quero falar para vocês, tá, pessoal? Nota aí, Leão, só para você lembrar aí. No Praxis, no Open Praxis no dia na sexta-feira, ele foi o 12º colocado, né? No Final Practice, ele foi o primeiro colocado, ele venceu o Final Practice. O Qualify, ele foi o pole e a corrida ele venceu. Como eu já havia falado no bloco da Action Series, né? Ele foi o mais rápido no Final Practice, no Practice, fez a pole, venceu a bateria dele, venceu a corrida e foi o que mais liderou. Liderou todas as voltas na bateria dele e liderou praticamente todas as voltas, 63, se não me engano. Foi só duas voltas que ele liderou, esqueci agora. Então, Leonardo Mina, Kyle Busch repetindo 2015, só que com uma atuação melhor, né? Era possível fazer isso, né? O Buchinho e o seu chefe de mecânicos encontraram o acerto ideal de Indianápolis e uma exibição praticamente perfeita, né? Mais uma vez, a Sprint Cup foi essa pista, né? Não estava com as arquibancadas lotadas, só que não via fez o final do público ali, mas o número final do público. Leonardo? Só te fazer cortar aí um pouquinho, só para falar um detalhe, tá? Que é interessante, já que você falou do público, é o seguinte. Perdão, pessoal. A corrida de Indianápolis teve um aumento de 3% na audiência na televisão e teve um aumento na interatividade com o site e aplicativo muito maior. Perdão, mas eu esqueci o número, eu vi o número, mas eu esqueci. Mas sim, foi uma interatividade muito maior, aumentou muito. Talvez seja o efeito Jeff Gordon, claro, porque todo mundo queria ver o Jeff Gordon voltando, né? É o cara que mais venceu, o cara dono de todos os recordes, igual eu falei na edição passada, né? Mas o mais interessante, Elião, é que se já se cogita abrir mais arquibancada, né? Mais portões, porque todos os ingressos foram vendidos, né? Então, assim, eles estão querendo já abrir, estender um pouco mais arquibancada. Não quer, talvez, não vai chegar nunca, tenho certeza que não vai chegar nunca, né? A sua totalidade, como tem, por exemplo, a Indy 500, né, e outros eventos. Mas assim, eles estão querendo já abrir um pouco mais aqui a bancada, porque o pessoal está gostando da corrida de lá. E sim, essa é a intenção da NASCAR, né, para o próximo ano, preparar um lance de maior parque de arquibancada para o fã que está indo ver a corrida na pista. Elião. Então, Leonardo, só lembrando, né, que essa prova foi a que mais perdeu público em média nos últimos anos. Eu acho que 2006, 2007 a gente via não lotado, né, porque lotava o Indianapolis Motor Speedway é um pouco complicado, né, mas tinha um público bem legal, só que nos últimos anos acabou caindo muito. Quando a NASCAR foi competir lá pela primeira vez, não na primeira prova em 94, mas um teste realizado antes, As arquibancadas estavam num número extremamente relevante de gente assistindo, né? Com o tempo passando, né? Indianapolis foi perdendo público, né? Por vários motivos, né? A crise, né? O próprio carro COT que a NASCAR adotou, né? Vários fatores fizeram com que essa prova perdesse público. Mas enfim, voltando ao Buchinho. Olha, Leonardo, o Busch mostrou porque ele é considerado por muitos um dos melhores pilotos da sua geração, né? Ele que, antes de vencer em Indianápolis, já tinha batido na trave, já tinha tido grandes apresentações, mas não ido ao Victor Lane. E, desde o ano passado, ele aprendeu o caminho, né? Mais uma vez venceu no domingo, com uma atuação dominante. Nas voltas finais, por causa das relargadas, né? Da nova regra que a NASCAR adotou teve um problema de combustível ali que foi muito bem administrado. Ele resistiu às investidas do Joe Logano no final. Mais uma vez o Logano aparecendo na hora H. Muito perigoso, mas no domingo ele não conseguiu vencer o dono do carro 18. Mas eu quero destacar, além do talento do Kyle Busch, é o seu chefe de mecânicos, né? Que eu vejo que na chegada dele, um dos fatores principais nesse amadurecimento do Buschinho, nessa conquista de várias vitórias que anos atrás ele perderia. Essa era uma típica prova que em 2011, 2010, ele iria acabar perdendo no final. Eu acho que, tipo, o entrosamento com o seu chefe de mecânicos é fundamental para o sucesso de um piloto na NASCAR. E o chefe de mecânico, Kyle Busch, eu vejo muito pouca gente falando dele. E é bom lembrar que o trabalho dele com o Buschinho já na Xfinity Series teve números impressionantes, né? E quando eles começaram a trabalhar juntos de verdade, que foi no meio da temporada passada, a gente viu toda a excelência dessa dupla, né? Leonardo? Dupla essa que rendeu bons frutos, boas vitórias, o título. E assim, tenho certeza que mais títulos poderão vir. Talvez até, quem sabe, esse ano aí ele consiga o bicampeonato aí, o Kyle Busch. O Kyle Busch que fez uma corrida consistente, uma corrida tranquila, né? Até porque, né, eu já quero até adiantar um pouco o assunto, né? Não tem por que a gente também ficar procurando aí durante a corrida toda para falar, né, quem foi destaque, né? Não adianta muito, né? Porque, vamos combinar, né? A corrida para mim foi um porre, né? A corrida foi horrível até tudo começar, né? Depois daquela bandeira amarela na volta 151, bem no finalzinho da corrida, com o detrito na pista. Ou melhor, vamos voltar um pouquinho mais. Até o incidente do Regan Smith e o Clint Bauer, né? Depois desse incidente aí, que foi, tivemos a relargada aí, que o David Ring jogou um monte de óleo na pista, que o carro dele acabou estourando, né? Depois dessa bandeira amarela, que foi a terceira, aí sim tudo começou. Porque antes, né, era tudo tranquilo, tava tudo muito calmo, tudo beleza. E sim, parecia que ia ser aquela corrida bem chatinha, pior. Todo mundo ia falar assim: pior corrida do ano, pior corrida da NASCAR em 2016. Tava tudo caminhando pra isso. Mas aí tudo mudou, tudo ficou diferente. Só que mesmo assim eu dou uma nota baixa pra essa corrida, eu vou dar uma nota aí 7,5, 6,5, porque a corrida tem que ser boa no contexto geral e não só no final, que virou uma bateção de todo mundo, de um monte de carro. Eu falei ainda, né? Falei assim, quando tem pouca bandeira amarela no começo, no final a corrida demora pra acabar. E realmente demorou pra acabar. E, faltando 12 voltas, era 7h10, eu marquei o compromisso para as 8 horas da noite. Eu quase perdi o compromisso às 8. E aí, cheguei um pouco atrasado, e o que tive, acabou a corrida, era 5 para as 8, eu tive que tomar banho ainda. Mas assim, a corrida começou a amarrar. O primeiro incidente foi o Clint Bauer e o Regan Smith, acabaram se estranhando, acharam um espaço na pista para os dois ali. O Smith foi mal prejudicado, foi para o muro. Depois tivemos detrito na pista da volta 151. Aí tudo começou ali, ó. Aí foi aquele incidente numa das relargadas lá, né? O Ion Newman acabou sendo empurrado pelo Cal Edwards. E foi o Keselowski também foi coletado. O Ryan Blaney também foi coletado, vários outros carros também foi coletado, e tudo virou uma meleca, né, Léo? Foi uma lambança, né? Nessa palavra, né, Léo? Essa é a palavra correta, né? Depois, Léo, aí tudo que parecia ser normal, aí veio o grande vilão, né? Porque nessa bandeira amarela aí tivemos aí bastante detrito na pista, ela foi muito longa, né? E veio sim o grande vilão, que foi o combustível. Todo mundo achou que essa corrida iria, muitos pilotos iam ficar sem combustível. Alguns líderes até entrou, né, depois dessa bandeira, durante essa bandeira amarela. Mas a turma da frente, que nós temos que destacar, né, que foi lá, persistiram e conseguiram ficar na pista: Kyle Busch, Matt Kenseth, o Joe Logano, e teve mais um que eu não lembro quem que era agora. Mas esse aí eu tenho certeza que foi, que eles ficaram lá na frente lá. O Kevin Harvick parou, O Danny Hamlin também parou. O Danny Hamlin depois foi escalando aí, terminou muito bem. O Jimmy Johnson fez a parada na bandeira amarela antes. Então o Jimmy Johnson era o primeiro ali com combustível para terminar a corrida de forma tranquila. Ele acabou sendo o terceiro colocado, que é outro destaque que tem que dar aqui, Leão. O Jimmy Johnson conseguiu um top 5 de número 1000 para a equipe Hendrick, né? Então, parabéns a Hendrick por ter conquistado o seu top 5 de número 1000. E claro, poderia ser com outro piloto melhor que o Jimmy Johnson, que é um dos grandes pilotos desse time aí. Só reforçando para vocês, o primeiro... Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, ó. O primeiro top 5 dessa equipe aí foi do Jeff Bodine em 1984, lá dia 29 de abril, lá em Marshville. Pesquisa ele, eu vou ver se eu tô errado depois. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, Jimmy Johnson fez uma boa corrida e ele foi o primeiro ali com combustível para terminar. Depois, Leão, tivemos outra bandeira amarela. O Clint Bauer e o Trevor Bayne com problemas, né? Acabou o Bauer se envolvendo mais um acidente aí. Parece que faltou pista ali, né? O Clint Bauer empurrou o Trevor Bayne para fora, mas o Trevor Bayne deu uma trancada muito feia no Clint Bauer. Aí sim, parecia que tudo ia começar em mais uma bandeira amarela envolvendo o Ryan Newman de novo, o Brian Scott, o Tony Stewart e o Jim McMurray, que sim, foi uma outra lambança. É, Leão, final de corrida aí, ó, vários acidentes, muito carro retorcido, muito ferro jogado pela pista aí, mas enfim, tivemos a corrida terminada e com a vitória aí do Kyle Busch, é, Leão. Então, né, Leonardo, final a gente teve essa tensão, né, parecia que o pessoal que tinha entrado nos boxes para colocar quatro pneus, né, não quatro pneus, colocar pneus novos e combustível ia se sobressair, né, mas acabou que a posição de pista estava tão predominante que alguns desses pilotos até acabavam perdendo posição na hora da relargada em vez de avançar, né. Em pouco, no NASCAR tinha um problema muito semelhante ao que a gente tem em Indy, e nos últimos tempos a gente vê provas bem interessantes em pouco, mesmo com várias voltas em bandeira verde. De qualquer maneira, a gente vê que a NASCAR vai ter que trabalhar mais um pouco no seu pacote aerodinâmico para competir em Indianápolis. Em relação às bandeiras amarelas no final, mais uma vez, fica claro, né, que a NASCAR fez outra lambança quando mudou a regra da prorrogação, né? Um desatento acaba não entendendo nada, não iria entender nada que estava acontecendo naquele final lá, né, Léo? É verdade, Léo. Até porque nessa bandeira amarela do Trevor Bayne e do Clint Bauer, né, os pilotos já tinham dado uma volta, quase completando a volta, já receber bandeira branca, tivemos uma amarela. Aí sim foi mais um overtime, né? Mais coisa demorada. E esse overtime é um pouco confuso, mas eu já estive pensando bastante, viu, Leão? Vendo, revendo, lendo, pesquisando um pouco aí. Talvez esse overtime aí, né, seja, talvez assim, a posição mais certa da NASCAR, a mais correta, né? Porque assim, ela consegue realmente dar a vitória para aquele cara naquele momento certo, para quem tem primeiro. O cara tem que ter primeiro para ganhar a corrida. Lógico, todo mundo tem que ter primeiro na corrida, né? Mas o cara, sim, tem que provar realmente que o cara, na hora da bandeira amarela, que isso é muito difícil, tá, pessoal? Porque a NASCAR realmente é preparada para isso, né? Já tem já muita gente envolvida, a própria televisão também ajuda ela, né? Assim, tipo, na hora certa mesmo, saiu a bandeira amarela, na hora certa, o cara que vem primeiro, ele é o vencedor, né? Talvez seria uma forma justa aí. Mas eu vou falar a verdade, eu prefiro o modo antigo do Green White Checkered, né? Esse, pra mim, sim, é o melhor modo antigo pra se terminar uma corrida, e não esse overtime aí, que eu não gostei muito não, viu, Leão? Agradeço ao nosso amigo Kevin Harvick por isso. Existe essa regra por causa do que ele fez em Talladega, né? É o Harvick dando tilt na regra da NASCAR. Bom, regra da NASCAR é essa que eu percebi, né? Eu até queria comentar com você, né? Eu percebi que na bandeira amarela da volta no 160, né, ela quis alongar um pouco mais, Leão. Talvez para se estender um pouco mais aí, para talvez, perdão, na volta 155, ela quis alongar um pouco mais aí para tentar, assim, já ter... Para ajudar os pilotos, dá uma ajudinha para os pilotos colocarem combustível e chegar até o final? É, isso mesmo. Não, apesar do acidente, né, eu acho que ela aqui já, tipo, vão matar a corrida, né? Enrolaram bastante ali essa bandeira amarela ali, enrolaram o máximo que puderam, né, pra já acabar já, pra assim, ó, vamos acabar com esse negócio logo, porque já tava ficando meio chato já, depois tivemos outra que aí foi um pouco mais rápido, aí, tipo, foi uma proporção quase igual de incidente, e apenas 3 voltas resolveram o problema na pista. Então eu achei que a NASCAR quis prolongar um pouco essa amarela aí, a penúltima bandeira amarela, pra talvez já fazer essa corrida acabar logo, né, Léo? Então, Leonardo, é isso mesmo, né? Que a gente comenta dos critérios da NASCAR, né? Pessoalmente, eu acho que a NASCAR às vezes peca nessa falta de critério, né? Daí, algumas pessoas até falam, né, que ela manipula alguns resultados, né? Ou algumas, não manipular resultados, mas manipular situações, né? É bem complicado isso aí, Leonardo. Bom, não, vamos passar aqui então os resultados rapidinho aqui, o top 10, tá? Kyle Busch venceu, Kenseth o segundo, Johnson, Haley e Kyle Larson fechando o top 5. O Kevin Harvick, Joey Logano, Matt Truex Jr., Austin Dillon e Paul Menard, eles foram os 10 primeiros colocados. Destaque desse top 10 que eu quero passar aqui, Matt Truex Jr. que não quebrou, não teve problema. Teve um certo momento da corrida que estava para vencer, estava bem ali próximo ali, segunda e terceira posição. O outro destaque é o Denny Hamlin, que de repente caiu lá para baixo e nas cinzas saiu o Denny Hamlin, sei lá onde que saiu esse Denny Hamlin, chegou na quarta posição. E quero destacar, né, um cara que terminou fora do top 10, mas merece destaque, que é o Tony Stewart. O Tony Stewart, que desde Michigan não fazia um mau resultado, conseguiu ficar fora aí do top 10, o Tony Stewart em Indianapolis. Lembrando que em Daytona ele ficou em 26º, tá, pessoal, mas ele bateu, então não vamos colocar que ele completou a corrida, não completou a corrida porque ele não quis, né? Ele não completou porque ele acabou batendo, mas, e até nós sabemos que Daytona é uma corrida diferente, né? É isso mesmo, Leonardo, é isso mesmo. O Smoke renasceu, né? 2 meses atrás, muita gente, nós intrusos, né, dava ele como já era, né? Que estava fazendo feio para a carreira dele. E em algumas semanas ele renasceu e até a gente pode até começar a considerar ele como um piloto com algum perigo no Chase, né? Isso mesmo, Melhão. O Tony Stewart, de um cara que já estava aposentado, não estava mais causando problema para ninguém, estava bem na dele lá quietinho, acabou virando um cara competitivo, né? Tanto é que falei os números dele aí, que são impressionantes nas últimas corridas, praticamente todas dentro do top 10. Venceu em Sonoma, uma vitória meio discutida em Sonoma, mas enfim, ele venceu, né? Ele foi em segundo no New Hampshire no final de semana antes de Indianapolis agora, e tem boa chance de vencer em Pocono, que é uma pista que ele anda muito bem lá em Pocono. Ele sempre aparece bem, já venceu uma corrida lá com problemas de marcha, problemas de depois uma de combustível. Assim, ele tem um bom rate lá em Pocono. Nós até vamos falar um pouquinho de Tony Stewart em Pocono mais pra frente aí. Então, eu queria chamar a atenção aí de você agora, né, pro pessoal que tá nos ouvindo aí, um assunto bem interessante. Vou até fazer um parênteses entre corrida e campeonato, né, que é assim, qual o peso da corrida de Indianapolis, né, pro automobilismo, na comparação entre Indy 500 e essa corrida da NASCAR aí. Eu vou querer que você fale primeiro, porque depois eu quero arrematar o assunto, né? Porque assim, foi um assunto que rolou demais, uma discussão muito grande na transmissão nacional. Eu não vejo a transmissão nacional, mas o assunto correu muito, né, lá no Twitter e, claro, também no grupo do WhatsApp. Eu queria saber de você, Leão, qual o peso que você acha que tem, né, essa corrida de Indianapolis para NASCAR? Se existe alguma possibilidade de comparar essa corrida com a Indy 500 da Fórmula Indy? Então, Leonardo, diferente da prova de Indianapolis na Fórmula 1, essa prova acho que tem uma importância muito grande, porque além de de todo o significado para o americano em Indianápolis, né? É, para os pilotos deve ser muito, muito importante vencer nessa pista, né? É, até a história do Dale Earnhardt lá é muito lembrada, muito comemorada. É até uma das provas mais importantes que eu acho que ele tinha até o final da vida dele, que ele tinha em si, que ele mais devia lembrar, né? Porque é o local, é o lugar onde tem toda essa história, e para o piloto é muito importante vencer lá. Claro, né, que não tem importância de você vencer em Daytona, na NASCAR. Daytona é mais importante para a NASCAR do que em Indianapolis, pois é o berço da categoria, onde tudo começou e é o principal centro dessa série. Mas eu vejo que é um local muito importante para os pilotos. Para o piloto é extremamente importante. Para o fã, principalmente nós que estamos aqui na América do Sul, com distância para lá, né? A gente acaba vindo de fora, né? E acaba tendo uma outra visão dessas provas, né? Enfim, né? Eu penso assim. Eu acho que, tipo, é mais importante vencer Indy na NASCAR do que quando era prova da Fórmula 1 ou até da MotoGP, quando fazia prova lá. Tem um peso bastante importante. Leonardo? Assim, não, comparando com outras categorias, assim, né? Tipo a Fórmula 1, a MotoGP ou qualquer outra categoria que venha correr lá, não tem o peso que tem na NASCAR, né? Tanto é porque a NASCAR é uma categoria do berço americano, né? Então, sim, a NASCAR nasceu nos Estados Unidos, é dos Estados Unidos, então o peso é muito grande realmente para a NASCAR. Mas eu queria chamar a atenção, o que mais me deixou intrigado o final de semana todo é querer comparar o peso, né, da categoria, perdão, da corrida que é a mais importante da IndyCar com uma corrida que não é a mais importante da NASCAR. Pessoal, a IndyCar tem como a Indy 500, eles se preparam. Antigamente era um mês todo, né, chegavam o mês de maio, eles paravam o mês de maio para fazer a Indy 500. Você tinha lá no comecinho das primeiras semanas, tinha o treino só para os novatos, depois tinha o treino para todo mundo, depois tinha o qualify, depois tinha mais treino, depois tinha o Carbon Day, aí depois tinha a corrida, os caras estavam mais que preparados para fazer a corrida. Eu chegava a fazer cerca de 1.000 quilômetros, fazer uma corrida de 500 quilômetros, de 500 milhas, entendeu? Então, assim, era muita coisa mesmo, eles se preparavam muito. Agora que, até por questão de custo, né, e também por interesse do público, até se diminuiu, passou agora a ser 2 ou 3 semanas, né? E até técnico, né, Léo? Só um ponto aqui, Léo, porque tinha toda uma questão de desenvolvimento de equipamento, você competia com vários pacotes, né? Você tinha um desenvolvimento próprio de cada conjunto, e como hoje na Indy você tem pacotes, um ou dois pacotes ali, você não tem tanto essa questão de desenvolver cada conjunto, né? Como você tinha anos atrás, né? E vale lembrar também, né, que agora que enfiaram uma corrida, né, eles correm um infield lá de Indianápolis, né? Essa é uma boa. Essa foi uma bola. Pra mim foi uma boa. Eu também achei que foi uma boa, né? Mas, tipo assim, eles cortaram um pouco o tempo de pista do oval, né? Eles enfiaram a corrida. Então, tipo assim, o pessoal se prepara, tá lá o tempo todo, fica lá um mês, né, naquela pista. Tem piloto que muda pra Indianápolis, né? Eles passam um mês em Indianápolis, porque é o final de semana lá. Então, assim, não tem como comparar a NASCAR, que chega na quinta-feira, né? Entra com os caminhões na pista na quarta, na quinta já estão se preparando para correr, na sexta tem treino, sábado corrido, domingo foi todo mundo embora. Então, assim, a NASCAR passa em Indianápolis. A NASCAR não fica, não se acampa lá em Indianápolis. E, tipo assim, qual é a corrida que tem peso para a NASCAR? Daytona 500. Ah, as outras corridas. Marshall é velha, Marshall tem mais de 190 anos, 300 anos Marshall tem. Coca-Cola 600 em Charlotte, que é o coração da NASCAR, onde as equipes são sediadas, né? Exato, porque a NASCAR vai para lá 2 semanas antes. Acontece o All-Star, depois ela se prepara para a corrida mais longa do ano, para 600 milhas, que são quase 1.000 quilômetros de corrida, é uma corrida mais longa do ano. Então assim, pessoal, não tem como comparar, não tem como, não sei não, quem tira essas ideias da cabeça de querer comparar a corrida da NASCAR em Indianápolis com a corrida da IndyCar em Indianápolis. Gente, a Indy 500 é um evento, a Indy 500 é um dos maiores eventos do mundo. A Indy 500, não posso colocar que ela tem o mesmo peso que a Daytona 500, porque até o público é diferente. O mundo assiste a Indy 500. A história, Léo, o contexto da prova, né, diferente, é outro. Tudo diferente, né, Léo? É tudo diferente. Então, assim, não tem, gente. Para com essa mania de querer comparar a corrida da NASCAR com a corrida da IndyCar lá na Indianápolis. São corridas diferentes, são eventos diferentes. A NASCAR está passando em Indianápolis, fazendo apenas uma corrida do campeonato e fazendo continuando a sua sequência. Né? E a IndyCar se prepara, ela para o campeonato para fazer o mês de maio em Indianápolis. É muito diferente, não tem o que comparar. Não tem, pessoal, não tem como comparar. Então, por favor, não sei quem tira essas ideias da cabeça aí. É claro que é minha opinião do Elhão também, né? Então, assim, vocês também não tem que engolir o que a gente fala, mas, assim, nós estamos falando aqui é que não tem um pouco de nexo querer comparar a Indy 500 com uma corrida da NASCAR, com a Crew Royal 400 que acontece há alguns anos aí na NASCAR lá em Indianápolis. Só para vocês terem noção, a primeira corrida da NASCAR foi em 1994. A primeira corrida da IndyCar lá foi em 1940, sei lá quando que foi lá. Mas faz muito tempo, né? Faz tanto tempo, que o primeiro cara que deu a bandeirada lá nessa corrida da Indy 500 já deve ter virado farofa, já morreu. E o cara que deu a bandeirada... O cara que deu a bandeirada em 94, ele tá vivo até hoje. Então assim, pessoal, é muito tempo, é muita história aí. Não tem como parar. Você quer saber realmente uma corrida que marca a NASCAR, vai atrás de Daytona 500, o cara que ganha Daytona 500, eu não preciso nem ganhar campeonato, o cara vai se lembrar pro resto da vida. Melhor. Segundo nosso amigo Pedro Morgard, o Morgan Shipper tentou se qualificar para a primeira Daytona 500, né? Mas enfim, Léo, é diferente e Indianápolis, a Indy 500 é a IndyCar, né? É o diferencial da categoria, a alma da categoria ali. Tanto que em várias oportunidades e várias cisões da categoria, sempre o lado que acabou não vencendo, né? Porque muitas é outro assunto, né? Enfim, tem gente aqui no Brasil que está nos ouvindo mais capacitada e com mais conteúdo para falar sobre isso, sobre essa categoria, mas sempre o lado que resistiu mais foi o lado que tinha a Indy 500 em seu domínio, né? Eu acho que não tem nem como comparar. Brickyard 400, como tradicionalmente é chamada, né? Brickyard, eu acho que é o nome dos tijolinhos que tradicionalmente o vencedor beija, né? Com a sua equipe, né? Gira várias fotos. Isso mesmo. Coloca um filho ali para beijar ou para andar em cima, enfim. Como o Caio Busch fez no domingo. É algo que fica marcado para sempre na vida do cara. O próprio Ryan Newman, ele venceu na Daytona 500 e venceu em Brickyard. É um cara que, se for para ele encerrar a carreira hoje, ele vai encerrar e vai falar: não, eu venci em Indianapolis e venci em Daytona. São pouquíssimos caras que conseguem isso. Mesmo até no próprio Endurance, quando tinha uma prova da Grand Am que competia Indy, as poucas provas que teve lá e os caras que venceram, esses caras têm aquilo ali como ouro na vida deles, assim como é nas 24 horas de Daytona, mal comparando. Só que você tá naquele local e vencer, fica pro resto da vida dele lembrando, porque a importância do lugar é muito grande. Leonardo? Olha, só para fazer mais um parênteses dentro de um parênteses grandão aqui, a primeira corrida, primeira Indy 500 que aconteceu foi em 1933, né, no dia 30 de maio. Quem venceu foi o Louis Meyer. Esse Louis Meyer não tá nem mais vivo, né? Então assim, pessoal, não tem nem que comparar, né? Querer achar um ponto para se comparar a Indy 500 com a corrida da NASCAR, né? Eu até ouvi falar um absurdo, né? Abre aspas, a corrida da NASCAR é um porre perto da corrida da Indy 500. Pô, estamos falando de um Stock Car, estamos falando de um carro maior, um carro de uma tonelada e meia, né? Outra corrida é um monoposto, é um carro bem mais leve, se não me engano, acho que não tem nenhuma tonelada, os carros da IndyCar, é 700 kg, sei lá, 900 kg, é uma diferença absurda, né? A aerodinâmica é diferente, nós sabemos, estamos cansados de saber como ele é um bem que falou, bem lembrou, né? Bem comentou aí, um comentário muito sucinto dele, falando que o ar limpo faz toda a diferença, né, em Indianápolis, que a NASCAR precisa rever isso urgente, porque o ar limpo faz diferença para a NASCAR. E sim, então não tem que comparar, pessoal, não tem jeito, eu não sei de onde que sai a ideia de cara falar assim, ah, mas a NASCAR, ah, mas a IndyCar, não tem que comparar, não tem, é a mesma coisa se você querer comparar o Palmeiras com o Barcelona, não tem jeito, não vai, não compara. Bom, Leão. O Palmeiras é muito maior, né, Léo? O Palmeiras é muito menor. Leonardo. Eu sou palmeirense, então, hein? Fugindo do futebol agora? É, isso às vezes que me deixa mais afastado ainda da transmissão nacional, porque eu não dou conta de umas coisas dessas. Não dou conta. Mas só, pessoal, só lembrando mais uma vez, tá? Não é porque é minha opinião e do Elhão que vocês precisam ser a favor também, tá? Nós só estamos dando o nosso ponto diferente de visão de quem gosta de comparar, quem acha legal, claro, tem que se falar, né? Mas é o meu ponto diferente. Eu, momento algum, eu vejo alguma possibilidade de comparar uma corrida com a outra. Não tem. Elhão, vamos falar do campeonato, Elhão. Kyle Busch agora e Keselowski tem 4 vitórias, 2 estão empatados aí na liderança do Chase. O Carl Edson, Jimmy Johnson e o Kenseth têm 2 vitórias. Com uma vitória, segue o Kevin Harvick, Kurt Busch, Joe Logan, Matt Truex Jr. O Danny Hamlin, que venceu a Daytona 500, que é a corrida mais importante da NASCAR. E o Tony Stewart com uma vitória na 10ª posição. Chase Elliott, Austin Dillon, Ryan Newman, Jamie McMurray e Kyle Larson. Esses são os 16 primeiros colocados. Quem não está nessa lista aí, que saiu semana passada? Dan Hajul, que caiu agora para a 17ª posição. Elhão? Então, Leonardo, vai se afunilando, né? Tivemos o fato novo do problema do Dale Earnhardt Jr., né? Um grande prejuízo. E vai voltar com 3 provas, né? Eu acredito que agora a desvantagem dele pro Kyle Larson é de 11 pontos, né? 11 pontos? Não, é de 11 pontos, né? Me confirma aí, é 11 pontos? Deixa eu ver aqui, mas enfim, Léo. Ele deve perder pelo menos mais uns 25 pontos, mais ou menos, na próxima etapa. Deve voltar com 3 etapas pro final, tendo que tirar 30 pontos. Enfim, vai ficar numa situação bem complicada. Ele vai precisar chegar sempre no top 5 e ainda contar com os azares dos seus adversários e torcer para mais nenhum piloto vencer, né? Porque um Almendinger vencendo ou algum outro piloto conquistando uma vitória pode complicar a vida dele. A gente vê aqui os dois carros da Ganassi no Chase, né? O Larson se recuperou bem nas últimas provas, está sendo extremamente consistente. Ele não tem tido carro para vencer corridas, mas parece que ele conseguiu achar um acerto ali com a sua equipe de terminar sempre no top 10, já é algo positivo. O Chase Elliott não vem tendo super finais de semana, mas vai se mantendo. O Austin Dillon também, eu acredito que, salvo um problema muito sério, ele deve se classificar pro Chase. E o Ryan Newman, correndo no estilo Ryan Newman, né, Léo? Mais um ano que ele vai se garantindo, né? Destaque negativo pro Trevor Bayne, né, que se envolveu em problemas, acabou caindo na classificação, mas ainda tem chances de se classificar. Mais atrás na pontuação, uma situação já delicada, a gente tem aqui o Greg Biffle, o próprio Paul Menard, que, se não me engano, teve troca no seu chefe de mecânicos. Esses dois pilotos estão com as chances bem reduzidas de se classificar. Leonardo? O Paul Menard teve uma troca aí, como é de costume, né? Sempre em Indianápolis existem essas trocas de carro chief. E como mais costume ainda, sempre em agosto começa a se falar aí da dança das cadeiras, né? Então, Leão, o Palmeiras tá muito mal, apenas 23ª posição. Tivemos aí alguns deslizes aí também na que foi ladeira abaixo da classificação. O Trevor Bayne foi para 18º, o Ryan Bain foi para 19º colocado. Quem foi muito bem e subiu muito foi o Kyle Larson, né? Subiu aí 4 posições. O Casey Kent subiu 2 posições. E tivemos uma troca de posição por pontos ali, né? Que o Austin Jones subiu 1 e o Ryan Newman desceu outra posição. Então, assim, por enquanto, Leão, eu vejo que tá tudo beleza, tudo normal aí, né? O cara ia ser caçado pelo Casey Kane. Perdão, o cara que Casey Kane caçar é o Kyle Larson, que segue aí com 11 pontos de diferença. Assim, perdão, 10 pontos de diferença. E o Denha Jr. tem 11 pontos de diferença. Então, assim, eu creio que o Denha Jr. deve perder mais uma tantada boa aí. Deve cair para 25ª posição, 26ª. Vai voltar com tudo aí, vai voltar tendo que lutar por vitória. Para mim ele só vai por vitória, não. O Denha Jr. não vai mais por pontos. Se quiser, precisa vencer, senão não vai. E sim, olhe lá ainda se o Denha Jr. voltar esse ano, que eu acho que ele vai acabar nem voltando ainda. Ainda mais sabendo que ele tá fora do Chase. Já vem aí, não, um mês de agosto, um mês complicado, começando com Green, depois Bristol, depois Michigan e Darlington. São 4 corridas super difíceis, né? Tirando pouco do que já era esse final de semana, mais ainda do mês, Leonardo, de julho. Oi, Leão. Me corrigindo, eu falei que o Júnior ia voltar com faltando 3 corridas. Na minha cabeça eram 24 provas da temporada regular e não, são 26. Perdão fazer uma errata aqui. Ele vai voltar com 5 provas para tirar, eu imagino, com uns 35 pontos do último classificado, né? Isso contando que nenhum outro piloto vence. Leonardo? Exatamente, não. Ainda temos que contar com o piloto não vencer. Mas vai ser interessante aí essa volta do Denha Jr. Vai ter a mídia totalmente voltada para ele. Vai estar os holofotes estarão voltados para o Denha Jr. Né, nessa caminhada dele aí pro Chase, ver se ele consegue se classificar pro Chase. Que, como eu já falei, para mim ele só vai por pontos. E lá na frente, né, não, lá em cima na tabela, não precisa nem falar muito, é isso mesmo. O Kyle Busch e o Kyle Larson estão destruindo, estão detonando. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa. O Kevin Harvick, pessoal, se fosse por pontos, ele seria o líder do campeonato com 671 pontos, né? O Keselowski estaria em segundo, 24 pontos atrás. O Kurt Busch apenas 44 pontos. E o Kyle Busch, pessoal, com 4 vitórias, ele estaria 70 pontos atrás do Kevin Harvick. Eu acho que se fosse por pontos corridos, campeonato aí já estava bem decidido, né, Léo? O foco do campeonato seria outro, né, Léo? A gente teria semana em semana essa discussão, se vai descontar, se vai aumentar a diferença, né? E outra coisa, por ser pontos corridos, a atitude dos pilotos nos finais de semana e até a preparação das equipes ia ser diferente, né, Leonardo? É exatamente isso que eu penso também, né, Léo? Mas isso só mostra, acho que mostra pra gente, prova pra gente, deixa um pouco claras as coisas, que o pessoal, depois que vence uma corrida, eles estão muito preocupados aí, realmente, de fazer um grande espetáculo, todas as corridas. Alguns deles aí só estão esperando o Chase chegar pra ver o que consegue fazer. Um detalhezinho, só encerrando essa parte aqui, é a gente olhar a Hendrick, né? Venceu só 2 provas em 20 disputadas, né? Eu não tenho o número aqui, mas eu imagino que vai ser o melhor número em muito tempo, né, Léo? E praticamente só um carro garantido no Chase, né? Vai ser muito difícil o Chase era ficar fora, né? Mas vai saber alguns problemas que ocorram com ele aí e alguns pilotos vencendo. E pode até ter só apenas um carro da Hendrick. Verdade, Leon. Eu já pensei sobre isso com os meus botões aí, sentado e confabulando comigo mesmo, que as coisas não estão muito boas para a Hendrick, né? Até essa é uma pergunta de um dos nossos fãs aí, né? Um bloco de perguntas que seria o próximo bloco aí. As coisas não estão muito favoráveis para o time, não. Para mim, acho que perdeu um pouco, sim, com a saída do Jeff Gordon. O Jeff Gordon trazia um pouco mais de vida. O Denha Jr. não está muito bem. Acabou sofrendo um acidente, está afastado, está fora. O Casey Kane, todo mundo já tem um conceito formado sobre ele, que não está muito bem, né? E temos aí o Jimmy Johnson remando sozinho, que nós sabemos também que não tem o melhor carro do ano, né? Mas, enfim, é o que tem, né? É o que temos aí, é o que vai ter que se virar aí nesse ano de 2016. Eu penso que as coisas devem melhorar para eles apenas o ano que vem, né? Mas sim, tudo pode mudar, né, pessoal? O Chase pode se classificar para o Chase, pode conquistar mais vitórias, muita coisa pode acontecer aí nesse meio de campo aí. Elião, mais alguma coisa, Elião, de Indianápolis? Não, Leonardo, vamos esperar pela próxima prova, né? Então vamos para a próxima prova. Em pouco, né? Domingo, pessoal, às 2 horas da tarde. E voltamos daqui a pouco para o bloco de perguntas e iremos falar um pouquinho sobre Pocono.